A partir de agora, o ouvinte manda na programação. Programe-se. Aqui você programa a sequência e ouve suas quatro músicas preferidas. Está no ar, Programe-se, com o Eronildo Tex. Oi, tudo bem? Olá, como vai? Beleza? Seja bem-vindo aqui à rádio que completa você. Eu sou o Eronildo Tex. E a partir de agora rola pra você muita música gostosa. E você pode mandar bem aqui com a gente, tá bom? Mande aí o seu playlist com quatro músicas, oferecendo pra quem você quiser. E claro que a gente vai tocar aí as suas quatro músicas. Tá tocando, tá começando agora o nosso Super Programe-se. Anote aí o nosso e-mail, programeasua@hotmail.com ou facebook.com/programe-se no ar. O grande Kaique também tem, o grande Arthur, o Luciano, tem o Luiz, tem o Play. Meu querido amigo Play, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Super Programa, se tá bom? Pra começarmos, então vamos lá então. Jorge Matheus, logo eu, tem George Henrique, Rodrigo e Bruno Marrone. Nunca mais terminei com Rihanna The Monster. E fecha legal a nossa sequência com Lily Allen aqui no nosso programa. E se tudo bem, tudo beleza? Vamos lá então, dando o pontapé inicial e começando pra cima! Tá a fim de ouvir a sua sequência aqui no programa? Faça uma lista no quatro músicas e nos envie pelo facebook.com/programe-se no ar ou mande um e-mail para programeasua@hotmail.com. Já te quis, me vi tão feliz. Um amor que pra mim era sonho. Surpreendente provar do que eu só ouvi falar. E você resolveu me mostrar. Logo eu que nem pensava, eu não imaginava te merecer. E agora sou o dono desse amor. Músicas do ouvinte. Programe-se. Sabe quando eu vou te ver? Nunca mais correr atrás de você. Nunca mais. Sabe quando eu vou sofrer? Nunca mais. Sabe quando vai me ver? Nunca mais. Sabe quando eu vou te ver? Nunca mais correr atrás de você. Nunca mais. Sabe quando eu vou sofrer? Nunca mais. Sabe quando vai me ver? Nunca mais. Se jogue bem gostoso. Porque minhas perguntas sempre têm como resposta não. Me beija com frieza, me abraça sem empolgação.

Maybe I need a straight jacket, face facts, I am nuts for real, but I'm okay with that. It's nothing, I'm still friends with the monster that's under my bed. Get along with the voices inside of my head. You're trying to save me, stop holding your breath. And you think I'm crazy, yeah, you think I'm crazy. I'm friends with the monster that's under my bed. Get along with the voices inside of my head. You're trying to save me, stop holding your breath. And you think I'm crazy, yeah, you think I'm crazy. Well, that's not fair. Anote o e-mail do Programe-se. Programe a sua @hotmail.com. Now you don't know me. Lightning above and a fire below me. You cannot catch me, cannot hold me. You cannot stop, much less control me. When it rains, it pours. When the floodgates open, brace your shores. That pressure don't care when it breaks your door. Say it's all you can take, better take some more. Like to test fate, had my shoulders pressed with that weight. Stood up strong in spite of that hate. Night gets darkest right before dawn. What don't kill you makes you more strong. And I've been waiting for it so long. The lights go on, waiting for a light that never comes. I chase the sun, waiting for a light that never comes. A gente vai ali, mas a gente volta já, já! Dois palitos! Programe-se! Programe-se!

Programador é você! Programe-se! Te olhando, o teu beijo fico imaginando. Será que é amor? Sei de cor teus detalhes, teu jeito, teu esmalte, a cor do teu cabelo. Será que é amor? Tô me perguntando se é verdade o que é esse estranho sentimento. Será que essa nossa amizade já virou paixão? Será que ela também sente o mesmo? Se sentiu o gosto do desejo, então não há razão pra tentar fugir, querer mentir pro coração. Vou falar pra ela que eu só penso nela. Vou me declarar em um jantar à luz de vela. Participe, indique a sua sequência. Programe a sua @hotmail.com. Programe-se. Oh, mozão, cheguei à conclusão. Já faz tempo que a gente fica. Pois namoro, sei lá, a gente enrola. Eu sinto falta de você quando não está aqui. Sei lá, tenho vontade de te amarrar, colar em você e te prender a mim.